Mopsa, Dorcas e outros. Pastor, ora, filha. Nas festas deste dia, quando ainda viva estava minha velha, ela era ao mesmo tempo despenseira, padeira, cozinheira, ama e criada. Cumprimentava todos e os servia, cantava suas coisas e dançava suas voltas, também. Ora se achava nesta ponta da mesa, ora no meio, ora apoiava-se ao ombro dos convivas, de toda gente. O rosto era só fogo, pela labuta e pelo que bebia para aplacar as chamas, não deixando ninguém de acompanhá-la nesses brindes. Vos ficais isolada, parecendo mais um dos convidados, do que mesmo a dona dos festejos. Por obséquio, dás boas-vindas a estes dois amigos desconhecidos, que esse é um melhor meio de nos tornarmos conhecidos deles e, assim, amigos certos. Vamos logo, apagai o rubor e revelai-vos o que sois, a rainha desta festa. Acolhei-nos alegre, por estarmos presentes aos festejos da Tosquia. Assim, prosperará vosso rebanho. Perdita. Apolíxenes. Sois bem-vindo, senhor. Meu pai quer que hoje fique eu sendo a rainha desta festa. A Camilo. Sois bem-vindo. Dá-me essas flores, Dorcas. Reverendos senhores, ofereço-vos a ruda rosmaninho. A cor e cheiro essas flores conservam todo o inverno. Como lembrança e graça conservaias de nossa parte. Sede, pois, bem-vindos. Polixenes, pastora, sois uma pastora linda, muito de acordo com a nossa idade, flores do inverno nos oferecestes. Perdita, senhor, quando o ano vai ficando velho, sem ser a morte do verão ainda, nem do trêmulo inverno o nascimento, as flores mais gentis são, tão somente, cravo vermelho e goivo variegado, a que muitos dão o nome de bastardo da natureza. Dessa espécie, o nosso jardim silvestre nada ora apresenta. Nunca procuro obter muda nenhuma. Polixenes, porque, gentil menina, as desprezais. Perdita, por ter sabido que nas suas cores, ao lado da credora natureza a arte também influi. Polixenes, que seja assim. Mas em nada melhora a natureza, senão por meios que ela mesma cria. Assim, essa arte a que vos referistes, que ajuda a natureza, uma arte feita por ela própria. Assim, gentil menina, enxertamos num galho em tudo rústico alguma planta rara, vindo a casca de baixa espécie alimentar o broto de uma raça mais nobre. Essa arte, certo, corrige a natureza, não, transforma-a, mas é uma arte que é a própria natureza. Perdita, tendes razão. Polixenes, enriquecei, portanto, vosso jardim com goivos, sem lhes dardes o nome de bastardos. Perdita, jamais hei de pegar do sacho para plantar uma muda sequer, tal como não quisera, se pintada estivesse, que este jovem me elogiasse por isso, declarando que a mim, por noiva, apenas, desejara. Aceitai estas flores. Alfazema, hortelã, segurelha, manjerona, e esta aqui, mal me quer, que se recolhe com o sol, para com ele levantar-se também, cedo, a chorar. Flores são todas do meio do verão, próprias para homens de meia idade, creio. Sois bem-vindo. Camilo, esquecer-me-ia de pastar se fosse um dos vossos carneiros, e vivera só de vos contemplar. Perdita, ó, coitadinho. Tão magro ficareis, que as rajadas de janeiro, sem custo, vos passaram de lado a lado. Agora, belo amigo, para vos desejar a ter algumas flores primaveris, que condicessem com vossa mocidade. E para vós, também, e para vós, que nesses cândidos ramos trazeis de vossa virgindade ainda os botõezinhos. O Proserpina. Não disporo das flores que do carro de diz, só de pavor, cair deixaste. Os narcisos que a aparecer se atreguem antes das andorinhas, e que os ventos de março enleiam no seu grande encanto. As violetas escuras, mas mais doces do que de junho as pálpebras ou o hálito de citereia, As descoradas prímulas, que fenecem solteiras, sem que tenham visto brilhante febo em sua força, doença muito frequente entre as donzelas, verbasco altivo, imperial coroa, lírios de toda a espécie, incluída entre eles a flor de lis. Oh! Faltam-me essas flores para tecer grinaldas, caro amigo, e com elas cobrir-te. Florizel, como a um corpo sem vida. Perdita, não. Não como a um corpo morto. Como num leito onde brincasse amor. Ou então, não para dar-lhe sepultura, mas para recebê-lo nestes braços. Aceitai vossas flores, só parece que eu represento como vi nas festas da pastoral da Páscoa. Este vestido, certamente, me fez mudar de gênio. Florizel, sempre ultrapassa o que fazeis a tudo quanto está feito. Se falais, querida, desejaria que falasseis sempre. Quando cantais, quisera que, cantando, vendesseis e comprasseis e, cantando, distribuísseis esmolas, murmurasseis vossas preces, bem como dirigisseis vossos negócios. Se dançais, acaso, desejara que fosseis uma vaga, para que não fizesseis senão isso, em movimento sempre, sempre a mesma, sem mais função alguma. Vosso modo de proceder, tão singular em cada caso à parte, tal como o mais recente, coroa vossos feitos. Desse modo, vossas ações em tudo são rainhas. Perdita, ó Doricles, vossos encômios pecam pelo exagero. Se não fosseis jovem e não deixasseis vislumbrar um sangue tão verdadeiro e leal, que vos revela qual pastor sem defeito, eu poderia muito sabiamente, meu querido Doricles, considerar que me fazeis a corte por um caminho errado. Florizel, tão sem jeito, quero crer, vos mostrais de ter receio, como eu de provocá-lo. Mas agora vamos dançar. A mão, minha perdita, por obséquio. Assim ficam duas pombas que não tencionam separar-se nunca. Perdita, por isso eu juro. Políxenes, entre as campônias rústicas nunca a donzela mais encantadora deslizou no relvado. Tudo quanto diga ou faça, revela uma criatura maior do que ela própria. É muito nobre para o meio em que está. Camilo, algo ele disse-lhe que a faz ficar curada. Não há dúvida. É a rainha do leite e da coalhada. Bobo, música, vamos. Dorcas, se dançais com Mopsa, os beijos dela temperai com alho. Mopsa, ora, que coisa. Bobo, basta de palavras. Temos os nossos hábitos. Comecem. Música, vamos. Música. Dançam pastores e pastoras. Políxenes, bom pastor, por obséquio, quem é aquele rapaz bem apessoado que ora dança com vossa filha? Pastor, Doricles lhe chamam. Ele se orgulha de possuir pastagens de subido valor. Sei isso, apenas pelo que ele contou, mas acredito, pois parece sincero. Também o creio, pois nunca a lua se mirou no lago, como ele se detém a ler nos olhos de minha filha. Para dizer tudo, penso que meio beijo não decide qual dos dois mais amor dedica ao outro. Políxenes, ela dança com muita graça. Pastor, é certo. E assim faz tudo, embora não me fique bem falar desse modo. Se o mancebo Doricles vier a conquistá-la, a noiva lhe levará de dote alguma coisa com que ele nem sonhou. Entra um criado. Criado, ó senhor. Se pudesseis ouvir o bufarinheiro que está aí fora, nunca mais dançarieis ao som do tamboril e da gaita. Sim, nem mesmo uma cornamusa vos poderia abalar. Canta melodias mais depressa do que vos contais dinheiro e as pronuncia como se houvesse engolido baladas, estando todos os ouvidos pendentes de suas modulações. Bobo, não poderia ter chegado em melhor ocasião. É preciso fazê-lo entrar. Aprecio enormemente as baladas, quando tratam de assunto triste, posto em música alegre, ou de qualquer coisa agradável cantada num tom melancólico. criado, sabe cantigas para homens e mulheres de todas as idades. Nenhum comerciante de luvas serviria melhor os seus fregueses. Sá as mais lindas canções de amor para raparigas, e isso sem nenhuma cabrosidade, o que é raro, com um mundo de refrãs delicados, de dildãos e tralalás. Bate nela. Dá socos nela. E quando algum maroto de boca larga pretende, por assim dizer, tomar a coisa ao pé das letras e pôr em prática o conselho, ele faz a rapariga responder: olá! Não me façais mal, bom homem! Dar-lhe um empurrão e escapar com um olá! Não me façais mal, bom homem! Políxenes, um companheiro e tanto! Bobo, podeis estar certo de que vos referistes a um tipo admirável. Por acaso, não terá ele bordados para vender? Criado, tem fitas de todas as cores do arco-íris. Mais agulhetas que poderiam com erudição desembaraçar todos os advogados da boêmia, ainda que lhes viessem as grosas. Lãs, algodão, cambraia. Ele canta como se fossem deuses e deusas. Imaginarieis que uma cana é um anjo, de tal modo ele vos fala de suas mangas e dos bordados. Bobo, por obséquio, traze-o logo, fazendo que ele entre a cantar. Perdita, convém adverti-lo de que não deve usar palavras inconvenientes em suas canções. Sai o criado. Bobo, esses do farinheiros, irmã, trazem mercadorias que nem podeis imaginar. Perdita, sim, bondoso mano, ou que nem me darei ao trabalho imaginar. Entra Autólico, cantando. Autólico, o linho é branco de neve, ao corvo crepe não deve. Luvas de vários matizes, máscaras para narizes, delicadas como rosas, para cutis melindrosas. Braceletes e colares e perfumes para os lares, coifas douradas, corpinos, rapazes, que presentinhos. Alfinetes, boa tala para os vestidos de gala, comprai-me logo, rapazes, quanto ora fordes capazes, sem deixar que vossas belas fiquem tristes e amarelas. Comprai. Comprai. Bobo, se eu não estivesse apaixonado por Mopsa, tu não me arrancarias um tostão. Mas estando preso a ela, como me encontro, não poderei escapar da peia de algumas luvas e fitas. Mopsa, que me foram prometidas antes da festa, mas que, ainda assim, não chegam com muito atraso. Dorcas, ele te prometeu muito mais do que isso, se entre nós não houver mentirosos. Mopsa, e para vos ele deu tudo o que prometera, se é que não deu também alguma coisa, cuja restituição, agora, vos deixaria envergonhada. Bobo, as moças de hoje já não terão bons modos. Usarão elas as saias onde deveriam ter o rosto? Não vos sobra tempo, por ocasião da ordenha, ou quando vos recolheis, ou quando limpais o forno, para falar baixinho sobre essas intimidades. Será preciso tagarelar desse modo diante de todos os convidados. Por sorte, eles conversam baixo. Abafai as línguas, e nem mais uma palavra. Mopsa, já terminei. Vamos, tinhas-me prometido um lenço de seda para o pescoço e um par de luvas perfumadas. Bobo, não te contei como fui roubado no caminho, tendo ficado sem nenhum dinheiro. Autólico, é fato, senhor. Há muitos molandros por aí fora. Por isso, é preciso estar sempre com os olhos abertos. Bobo, não tenhas medo, homem, que aqui não perdereis nada. Autólico, assim o espero, senhor. Porque trago comigo muita coisa de valor. Bobo, que tens aí? Algumas baladas. Mopsa, por favor, compra-me algumas. Gosto muito de baladas impressas, porque assim temos a certeza de que são verídicas. Autólico, aqui está uma de toada muito triste. Como a mulher de um usurário deu à luz 20 sacos de moedas de ouro de uma só vez, e como ela desejava comer assados de cabeças de víboras e de sapos. Mopsa, e acreditais que isso seja verdade? Autólico, pura verdade. Aconteceu há um mês. Dorcas, Deus me livre de casar com um usurário. Autólico, vem citado aqui o nome da parteira, uma tal Mistress Tally Porter, e de 5 ou 6 mulheres que estiveram presentes ao parto. Por que haveria eu de espalhar mentiras? Mopsa, por favor, compra essa. Bobo, que seja, então, deixa essa de lado, mas primeiro mostra-nos outras baladas. Depois compraremos alguma coisa mais. Autólico, aqui está outra, de um peixe que apareceu na costa, na quarta-feira de 80 de abril, a 40 mil braças acima da água, e cantou esta balada contra o duro coração das raparigas. Há quem diga que ele tinha sido mulher, que fora transformada em um peixe frio por ter querido trocar carne com quem lhe dedicava amor. Essa balada é muito triste e igualmente verídica. Dorcas, e pensais que essa também seja verdadeira? Autólico, 5 juízes a subscrevem, havendo mais testemunhas para o caso do que eu poderia carregar. Bobo, deixa essa também de lado. Mostra-nos outra. Autólico, esta aqui é uma balada alegre, mas muito interessante. Mopsa, precisamos também de algumas alegres. Autólico, esta é bastante alegre, sendo cantada com a música de duas raparigas que faziam a corte ao mesmo homem. Em todo o oeste não há quase rapariga que não a saiba de cor. É muito procurada, posso assegurar vós. Mopsa, nós duas poderemos cantá-la. Se quiseres fazer uma das vozes, poderás ouvi-la. É a 3 vozes. Dorcas, aprendemos essa música há 1 mês. Autólico, posso cantar a minha voz. Deveis saber que é esse o meu ofício. Estou pronto. Autólico, já vou. Não ireis comigo. Para onde vou, não vos digo. Dorcas, para onde? Mopsa, ó. Aonde? Dorcas, para onde? Mopsa, não deverias ter medo de revelar nenhum segredo. Dorcas, nem a mim, ninguém responde. Mopsa, se vais à granja ou ao moinho, Dorcas, desviado estás do caminho. Autólico, eu, não. Dorcas, à granja? Autólico, lá, não. Dorcas, juraste-me amor eterno. Mopsa, e que miséria externo. Para onde iremos, então? Bobo, em pouco tempo nós mesmos a cantaremos. Meu pai e o gentil homem estão conversando assunto sério. Não os perturbemos. Vem comigo e traze os teus embrulhos. Raparigas, vou comprar muita coisa para vós duas. Bufarinheiro, dá-nos a primazia na escolha. E meninas, acompanhai-me. Sai o Bobo, com Dorcas e Mopsa. Autólico, e há vez de pagar bem caro. Não quereis comprar-me fita para capinha bonita, minha pombinha, tralá? Seda fina, lã espessa, enfeites para a cabeça da última moda, tralá. Todos ao bufarinheiro. Quem tiver muito dinheiro comprará tudo, tralá. Volta o criado. Criado, mestre, chegaram agora 3 carreteiros, 3 ovelheiros, 3 boiadeiros e 3 guardadores de porcos, que se disfarçaram em homens de cabelo. Eles mesmos se denominam sátiros e sabem uma dança que as raparigas, por não tomarem parte nela, dizem que não passa de uma misturada de pulos, conquanto elas próprias concedam que há de agradar muito, no caso de não ser a dança muito forte para quem está habituado a danças delicadas. Pastor, que se retirem. Não queremos saber disso agora. Já temos loucuras em excesso. Percebo que vos fatigamos, senhor. Políxenes, não fatigais senão os que vos distraem. Por obsépio, deixai-nos ver esses 4 ternos de pastores. Criado, 3 dentre eles, segundo eles próprios o disseram, já dançaram na presença do rei, saltando o pior dos 3 12 pés e meio de comprido. Pastor, para aí com essa tagarelice. Já que estes bons senhores se comprazem em vê-los, fazei-os entrar, mas que seja logo. Criado, como não? Eles já estão à porta, senhor. Sai. Volta o criado com 12 campônios disfarçados de sátiros. Estes dançam e se retiram. Políxenes, ao pastor. Sim, pai, depois vos falarei sobre isso. A Camilo. Já foram longe por demais. É tempo de separá-los. O pastor é simples e diz o que não deve. A Florizel. Então, galante pastor. O coração tendes tomado por algo que da festa vos afasta. Pois em verdade, quando eu era moço e, como vós, ficava apaixonado, enchia minha bela de presentes. Já teria saqueado as sedas todas daquele vendedor, sendo forçoso que ela viesse a aceitá-las. Mas deixastes que ele partisse sem comprar-lhe nada. Se vossa apaixonada interpretasse mal toda essa reserva, e a definisse como falta de amor, quando não fosse de generosidade, ficarias atrapalhado para responder-lhe, mormente se fizerdes grande empenho de vir a conquistá-la. Florizel, venerando o senhor, eu sei que ela dá pouco apreço a essas quinquilharias. Os presentes que ela de mim almeja, bem guardados temos no coração. Todos são dela, muito embora não os tenha ainda entregue. A Perdita. Permite que eu ia no peito. Eu patentei diante deste senhor, que, tudo indica, o amor já conheceu. A mão te pego, esta mão tão macia quanto o peito das cândidas pombinhas, e tão brancas como dentes de etíope, ou qual neve que o vento norte joeira duas vezes. Políxenes, que virá depois disso? Com que delicadeza o pastorzinho lavar parece a mão, disse tão branca. Mas vejo que vos distraí. Ouçamos o juramento, pois saber desejo como empenhais a fé. Florizel, vou já fazê-lo. Nisso, me servireis de testemunha. Políxenes, servir pode também o meu vizinho. Florizel, não ele só, os homens, toda a terra, o firmamento, tudo. Que se eu fosse coroado rei do mais possante império, e digno desse posto me mostrasse. Se o mancebo mais lindo eu fosse, acaso, que olhar já enfeitiçou, e dispusesse de saber e de força mais que humanos, tudo eu desprezaria, se privado de seu amor me visse. A seu serviço poria essas vantagens. Dedicara tudo à sua pessoa, ou, decidido, sacrificara tudo, se a perdesse. Políxenes, solene juramento. Camilo, que revela muito sincera afeição. Pastor, e tu lhe dizes o mesmo, minha filha? Perdita, é-me impossível falar tão bem, nada fazer tão bem, nem traduzir melhor os sentimentos. Contudo, sem medi-los na pureza dos sentimentos dele. Pastor, aqui, as mãos. Negócio feito. Irei ser testemunhas, caros desconhecidos, do contrato. Minha filha lhe entrego, e o dote dela ao dele igualarei. Florizel, sim, poderíeis fazê-lo apenas com a virtude dela. Quando alguém falecer, hei de herdar tanto como nem mesmo em sonho poderíeis imaginar sequer, o suficiente para vos assombrar. Porém, unem-nos diante destes senhores. Pastor, dai-me a mão. Filha, a vossa também. Políxenes, um momentinho, mancebo, por obséquio. Tendes pai? Florizel, teno, sim. Mas, que importa? Políxenes, e ele se encontra ciente do que se passa. Florizel, não, nem nunca virá a saber de nada. Políxenes, parece-me que um pai, nas núpcias de seu filho é o convidado que mais condiz à mesa. Respondei-me de novo, por obséquio. Já se encontra vosso pai, porventura, inteiramente incapaz de tratar de assunto sério? A idade e o reumatismo deprimente deixaram-no abobado. Pode, acaso, falar. Entende o que se diz. Distingue bem as pessoas. Gere os seus negócios. Preso ao leito se encontra, e enquanto faça parece criança. Florizel, não, meu bom senhor. Tem bastante saúde e ainda revela vigor acima dos da sua idade. Políxenes, se for assim, por esta barba branca, não procedeis, em relação a ele, como a um filho compete, A razão manda que meu filho por si escolha esposa, mas a mesma razão fala bem alto que o pai, cuja maior felicidade consiste em ter uma bonita prole, também opina em semelhante caso. Florizel, concedo tudo, mas por outras causas. Reverendo senhor, que não vos posso revelar, a meu pai não direi nada com respeito a este assunto. Políxenes, não. Contai-o. Florizel, é impossível. Políxenes, falai-lhe, por obséquio. Florizel, não poderá saber o que se passa. Políxenes, meu filho, usa com ele de franqueza. Não ficará zangado ao ter ciência da escolha que fizeste. Florizel, vamos. Vamos. É impossível. Firmemos nossa união. Políxenes, descobrindo-se. Vosso divórcio, moço, a quem não devo dar o nome de filho, pois te mostras vil demais para que eu te reconheça. Um herdeiro do cetro, que prefere cajado de pastor, só o que me pesa, velho traidor, é reduzir-te a vida de uma semana apenas, como mandar-te pendurar numa forca. E tu, bonito tipo de feiticeira, que sabias muito bem que real tolo tinhas preso, pastor, que dor no coração. Políxenes, onde os espinhos arranhar, te a beleza, até a igualarem a tua condição. E tu, pateta, se eu souber que suspiras de saudades desta coisa nenhuma, que é certeza nunca mais a reveres, destituam-te da sucessão do trono, declarando-te estranho a nosso sangue e a nossa casa, e tão distante dela como o próprio Deucalião. Toma nota do que eu digo. Retoma para a corte. E tu, Saloio, por esta vez, embora incorrido jaz em nosso desprazer, de ti. Desviamos a punição fatal. E vós, feitiço, digna bastante para um pegureiro, sim, para este também, que se revela, não se opusesse a tanto o nosso nome, pouco digno de ti, se em algum tempo descerrares os rústicos ferrolhos, para deixá-lo entrar, ou se nos braços o prenderes de novo, e de uma morte tão cruel te reservar quanto franzina fores para enfrentá-la. Sai. Perdita, aniquilada completamente, embora não ficasse muito atemorizada, pois estive mal duas vezes para lhe ser franca, dizendo-lhe que o mesmo sol que brilha sobre sua corte não esconde o rosto de nossa pobre choça e ambas contempla. Não vos dignais, senhor, de partir logo? Já vos havia dito como tudo viria a terminar. Cuidai, vos peço, de vossa posição, que este meu sonho, uma vez despertada, não prossigo no papel de rainha um só momento. Voltarei a ordenhar minhas ovelhas e a chorar. Camilo, pai, que é isso? Dize algo, antes de vir a morte. Pastor, é-me impossível pensar ou dizer nada, sem que possa atrever-me a saber o que sabia, o príncipe. E me atastes quem chegar aos 83 anos calculando baixar tranquilamente a sepultura, morrer no leito em que meu pai morrera, ao lado de seus ossos, venerando-os encontrar o repouso. Mas agora, algum carrasco corpo há de envolver-me num lençol e depô-lo onde não haja sacerdote que poeira jogue nele. Ó coisa desprezível! Tu sabias que era o príncipe. Como te atreveste a fazer essa aliança? Estou perdido completamente. Se a morrer eu viesse neste instante, teria rematado minha existência como desejara. Sai. Florizel, por que me olhais assim? Estou somente penalizado, mas não sinto medo. Houve atraso, mas não se alterou nada. O que eu era, ainda sou. Tanto mais força faço para avançar, quanto mais sinto que me puxem por trás. É com protestos que me sinto no ajujo. Camilo, meu gracioso senhor, não ignorais como é o caráter de vosso pai. Nestas primeiras horas não admite conversa, estando eu certo de que não pretendeis insistir nisso. Dificilmente, temo, há de ele vossa presença suportar. Será prudente, pois, evitá-lo até que fique calmo. Florizel, não tenho essa intenção. Mas, sois Camilo? Camilo, ele mesmo, senhor. Perdita, ó. Quantas vezes vos disse que tudo isso se daria? Quantas vos repeti que só durara a minha grandeza, até que se tornasse conhecida a verdade? Florizel, isso só fora